Como Sadraque, Mesaque, Abidnego, ele adora só um Deus que nunca falha. E se tudo ele perder, como aconteceu com Jó, ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só. Em fornalha ou cova de leões, ou até mesmo dentro de prisões, se tu